devagar, eu vou encontrar o caminho pra nós dois. Tanto medo eu senti, muitas coisas eu vi passar. Hoje me arrependo do que eu não fiz, mas eu vou tentar continuar. Sempre que ouvir a minha voz, você vai pensar em tudo aquilo que a gente já viveu. Em toda foto que você olhar, eu vou me encontrar.